partilhe então, por favor. Pronto, comigo, partilhei. Com os nossos ouvintes. Tirei a minha licenciatura na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Há vários cursos nesta faculdade, mas o meu foi Comunicação Social e Cultural. Agora, olhando para trás, não faria de outra forma. Quem sabe nem estava aqui, portanto ainda bem que tomei essa decisão. Passa em fch.lisboa.ucp.pt para saberes mais sobre o meu e outros cursos também da Faculdade de Ciências Humanas, Línguas Estrangeiras Aplicadas, Psicologia, Serviço Social e Filosofia e também Política e Economia. Aproveita que o grandioso jogo da mala chegou para dar muitas alegrias. Que valor está na mala em euros? 20.200 euros. Posso dizer-te que o dinheiro é teu! Parabéns! Passa em e descobre o valor que está na mala. Liga 761-10-10-10 e na próxima quarta, dia 17 de junho, quando te ligarmos pelas 8h30, diz-nos qual a quantia certa que está na mala. 761-10-10-10. Inscreve-te para jogar. Tens tudo para ser o próximo a ganhar. Custo da chamada 1€ mais IVA, prémio ou entrega em cartão. Ouve com atenção e ganha um dinheirão. O grandioso jogo da mala com a Mega Hits. Hoje tenho um encontro. É um encontro duplo e é no Burger King. Tem a promoção menos duplos. São dois menos médios, Whopper ou Long Chicken, por apenas 10 euros. Repito, dois menos médios por 10 euros. Também disponível nas versões vegetarianas. É por tempo limitado. Aproveita já. Só no Burger King. Este ano, a Feira de São Mateus, em Viseu, tem uma grande novidade. Mateus Fest, dia 3 de agosto. Um dia de festival de verão com The Script, Gavin James, para além de Fernando Daniel e Hybrid Theory. Sabe mais em mateusfest.pt. Nestas férias, leva o desporto contigo. Na Decathlon encontras raquetes de praia, bolas, balizas portáteis, bicicletas, pranchas e muito mais. Decathlon, ready to play? De 13 a 27 de julho, Gondomar apresenta o Festival da Juventude. Concertos de Plutão. Seja bem-vinda ao Alcatraz, daqui não sairás. Bárbara Tinoco. Não és tu, sou eu. Ainda Silent Party, cinema ao ar livre, desporto, atividades radicais e muitas festas. Festival da Juventude em Gondomar, 13 a 27 de julho. Entrada livre. Todo o programa em cm-gondomar.pt. Se és criativo e adoras sonhar, faz o ensino secundário na Escola Profissional de Imagem. Aqui vais ser feliz. Temos cursos para criar filmes, em cinema ou animação, iniciares uma carreira de ator ou atriz, produzir música, fazer o design de campanhas ou criar jogos e outros produtos multimédia. Na EPI, Escola Profissional de Imagem, a tua imaginação não tem limites.